preciso do seu amor. Paixão forte me domina, agora que começou. Não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo na sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Quando você sambou na roda, fiquei a fim de te namorar. O amor tem essa história, se bate já quer entrar, se entra não quer sair, ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro, ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão, seu abraço é uma gaiola que prende meu coração, que nem moda de viola. Que me enfeitiçou, apaixonado, preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor, paixão forte me domina, agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo na sua fonte, sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Quando você sambou na roda, fiquei a fim de te namorar. O amor tem essa história, se bate já quer entrar, se entra não quer sair, ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro, ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão, seu abraço é uma gaiola